jeito de viver, jeito BR de ser, por assim dizer. Malandreado, maloca, largado, semblante amarrado, sempre com pressa, atrasado com tudo, deixando pros 45 do segundo. É a nossa cara, verde e amarela, é a nossa sina, ninguém ramela e nem combina. Tá tudo em cima, pensando dois passos à frente, inteligente, na malandragem, pensador sempre, sim, mas em tirar vantagem. Isso é Brasil, gato no fio, na churrasqueira, domingo frio, várias saideira, semana corre, maior estresse, chega na sexta, nós agradece, e desce, mais uma no gelo, sem desespero, na conta o salário caiu, já foi, foi, foi e ninguém viu, volta pra casa, me preparar pra treta, aquecer os ouvidos, pra ouvir os xingos da preta. Um show, é isso que um brasileiro faz. Só nota quem tem essa alegria, nossos carnavais, quem tem essa coragem de reconstruir, e mesmo com todos os problemas ter autoestima e sorrir. Povo nobre de alma que enriquece a cidade, gente que luta contra tudo com solidariedade, que não se sente triste por trampa num dia lindo, mas por ter acabado a rodada do fute de domingo. Eu também já pensei em deixar de ser brasileiro, quem não pensou, mas percebi que sou guerreiro. Por isso que eu sou o mundo que impera por aqui, quer te impor um modo de andar, um jeito de se vestir. Muita gente que tem gana, sede de vencer, fala que outro país é melhor se ao menos conhecer. Ser brasileiro é ter personalidade própria, então procure ser original e nunca uma cópia. O jogo é pra nós, mesmo com a pior mão da roda. Faz que é foda, que o caminho é nós quem molda. Mete fita, que o bico acredita. Só evita dar pinta pra que ele não sinta que a carta na manga é furada. Blefe de vagabundo, metendo cheque mate sem fundo. Pique dono do mundo, Pelé, Mané, Garrincha. Passa a finta, que até cair a picha nós tá longe. E meia execução da jogada de mestre. Se a mão é essa, é o que cê pode fazer pra passar no teste. Investe e veste a dourada. Só tem autodidata correndo no asfalto da terra dourada. Camisa suada, porque onde a graça, a raça. Onde a graça, a raça. No caminho que traça, firme no passo. Convicção no jogo que faço, que no final é só correr pro abraço.